782, com a judicial para 209. Irmão, se tiver com nós, se a senhora estiver, vai reduzir até 5%, 2782. Diga inicialmente até 2009, da vida 782. 2009, então, 2782. Azul 4235, Daniel Quadrat Duna. Ok, Quadrat Duna, Azul 4235. Comandou, boa noite, Xané 6224, informação Serra, descendo para o 150. Xané 6224, acendo identificação, dessa via chegada a Mário para nível de voo 050. 050, desse dia, chegada a Mário, Xané 6224. Chegou na 096, chame Recife na frequência na 2085, alterram 25.45. 2085, 45 na 096, obrigado, boa noite. Salvador, chame 6303, já possui autorização. Achei 4-4. 4-4. Achei 6303, autorizado Guarulhos, via rotulação de voo, nível 360. Bola da Pistuno 0, curva à direita, saída da El, transição ótima. Transponda 5520, controle 120, décima 8. Seu solo aos 34, direito com 21. Ótima. 5520 no transponder, 1208 ao controle, Oxalé 6313. Correto, chama pelo acionamento, 6313. Alfa Kilo 43, posição 612. Azul 2782, sendo de operação, mantém a prova 035, aguarde o texto para o lote, descida autorizada até 3.010, com ajuste na 018. Atém 035, autorizado 3.000, com 1018, 782. Azul 4235. Azul 4235, complete approach, contact tower 118, decimal 95. 1895, Azul 4235. 2782, para interceptar o curso localizador, curva direita, para 065, autorizado 2000 pés, informe quando estabilizado. 065-2787, 782. 2782, informe que seguirá a tráfego de posição 2 horas 9 milhas, cona 5 0 de grau em speed, André 190. Cliente 970, essa identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 060. A 246, em qual velocidade? 259. Entendi. Minha 224, reduzida para 229. 2209, eu tenho minha 224. O 2782, confirme estabilizado. Completamente estabilizado, 2782. O 2782, chame sua frequência 1918, decimal 95. Para 14, 102, decimal 95, 2782, boa noite. Com a 246, desça para 2000 pés, ajuste na 019, autorizado o sistema de procedimento e LSXA, pistão na 0, vamos estabilizar. 119, autorizado o sistema de procedimento. 246, reporta da estrada. Azul 4235, vamos lá, 42, link to the right and call 1-2-1, 1-2-1. 1-2-1, 1-2-1, 4-2-5. 2-4-2-3-5, Azul 4-2-3-5, Azul 7-Alpha, hold short of Juliet. Alpha, hold short of Juliet, Azul 4-2-3-5. Salvador, Oceano 63, 13 para o SAC, 129, 129 a bordo, com 3 horas e 45, contornando o galeão. 63-3, taxa autorizada até o ponto de espera da 1-0, via Pat 1 Índia. Ponto de espera 1895, ajuste no 0-8. No 0-8, Pátio 1 Índia, até o ponto de espera lá de 2-5, cuidado, uma ótima noite, 63. Chama 6224, disse para 2010, ajuste 1-0-1-9. 2 e o pé, estado de estado 19, Oceano 6224. Estabilizado no X-Ray com 246. Goma 246, completo, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 95. Completando 118-95, com 246, bora. Chama 6224, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, pista 1-0, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray 10, não era estabilizado, sinal de 6224. Voa 970, desça via para o nível de voo 050. Descendo via para 050, voa no 970. Azul 782, o solo 46, direito 211. Direita, solo 211-2782. Salvador, boa noite, bom, 1-2-4-6, estabilizado em LS, 1-0. Correio 2-4-6, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-1. Autorizado pouso, pista 1-0, bom, 1-2-4-6. 2-7-8-2, Alfa, Kilo, Pat 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 2, Romeu. Azul, 4-9-8-0, para a foto. Azul 4980, autorizado para Recife, via Alpes, Luno 7, nível 350. Coluna pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5526, controle 120-80. Boa noite, Oceano 63, com 3, ponto espera, está pronto. Oceano 63, 1-3, mantenha a ponto espera. Mantenha a ponto espera, meu Deus. Auxiliar, chame para feedback estranho. 3, autorizado, Lima 3 no 0. A linha Lima 3 no 0, 63 no 3. Ainda negativo, Ianias, com a 970 dessa via para 2000 pés, ajuste na 09, abaixo de autorização. Teste, é seguido no 09, igual no 970. Estabilizado no ILS da 10, tem o capa visto, Xané 6224. Xané 6224, completo chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite, Xané. 246, solo aos 49, livre direito, chamo 211, só. Direita 211, 1, 2, 4, Salvador, boa noite, Oxaner 6224, tá 2h30 do marcador externo visual. Gente, Oxaner 6224, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Tá dando pouso, 6224. Oxaner 6313, autorizado do colapso, chamo 0, vento 1, 0, 0, graus, 1, 0, 9. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 10, Oxané 6, 2, 2, 4. Oxané 63, 1, 3, decolo 5, 0, controle 1, 2, 0, 8. 2, 0, 8, controle 63, 1, 3. Controle muito boa noite, Oxané 63, 1, 3, está cruzando 1.500. Xané 6303, contato radar de colagem, suba via saída da Éter, a nível de voo 360. Via da El até o 36063, 13. Controle, com referência autoriza da El para o 6303? Xané 6303, autorizado, está presente da El. Da El, grato. Com 3178, essa identificação dessa via chegada a Mário para nível de voo 3050. Com 3178, cancelado via, autorizado da presente TAP. Gol 970, chame por na frequência 118, decimal 95. Gol 995, gol 970. direita 121 no solo. Direita 121, obrigado, boa noite, até daqui a pouco. Corre, boa noite, voo 970, tá 2 milhas de terra. Azul 4980, táxi à direita via Índia, porta de espera torre 1895, altímetro no 08. Dia 1895, 10. 6224, 6224, 6224. Alfa, o lugar 920 mantém essa espera. Ingresso, portão 3, no 6224 da Alcha, né? Azul 4920 autorizado ali, aí mantém puxando o zero. Ali mantém 1-0, Azul 4920. Fala 6303, cortando diretamente com o centro de Recife na frequência 125.1, alterno 33.95. 251, alterna 3395, obrigado, uma ótima noite, 6303. Afirmativo, seu solo aos 58, chama 21 no solo do 970. 19. Solo, voo 970, Litrão. Solo 970, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, voo contato 980, decola 00, 0100, controle 120 desse momento. Ano 201 Azul, 4980, boa noite. Azul 4980, contagem rolar na decolagem, se a via sair da PUCA para nível de voo 350. PUCA 350, 4980. Tráfego Salvador, boa noite, geral na análise SP, formação Sierra. Geral na análise 3, boa noite, formação em curso Sierra, para confins de pronto quadrado. Geral na análise 3, autorizado para confins, via roda do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, curva à direita. Saída da AEL, transição Motiva. Transponder 5532, controle 120, decimal 80. 320, confins, 360, decola da 10 curva à direita, da AEL, Motiva. 5539, transponder, controle 208, geral 993. 5532, código. Geral 993, chantado, espera essa merda. 2978, complete aproximação, chame turno na frequência 198 do estimado 95. CS2900. RG4980, chame Recife na frequência 126 do estimado 85, ou turno 25 do estimado 45. 2085, Zuco, 4980, boa noite. Zero, dessa via para 2000 pés, ajuste na 018, autorizado o final do procedimento ILS, pistão na 0, foco estabilizado. Ok, desce via até 2000 pés, autorizado o X-ray da 10, informará estabilizado, na 018. Com a 723, chame Salvador na frequência 120.8. Salvador Azul 4959, boa noite. 4959, boa informação em curso de serra. Para ele, Léo, aguarde para a cópia. Gente da serra, o nosso 4959 seria a saída, por favor? Qual nível apresentado, 4959? 140. Saída, coral. Obrigado. Paulo, 31, 3178 Alfa Juliette para portão 07. Alfa Juliette 07, 5001, autorização Guarulhos, ciência das condições, solicito. 5001, informação Serra, número 2 para Copa, prepara Dael, transição Coral. Dael Coral, ciente. Correção Dael, transição Mótica, 5001. Dael Mótica, tá. 4959 para Copa. Via rota do plano de voo, nível 140. Cola da pista no zero, curva à direita, saída Coral. Transponder 0271 e o controle 120, decimal 80. Ilhéus, nível 140, decolando o down no zero, terceira Coral. O transponder 0271 e o controle 208, azul 4959. Correto, 4959, chama para chegar aqui. Azul 5001 para o próximo. 5001 autorizado Guarulhos e a nota de voo nível 340. Colo da 10, curva direita, saída da El, transição homótica. Transponder 5534, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 340 Unidos, decola da 10, curva direita após da El, homótica. Transponder 5534, controle saída 20, decimal 8, para o azul 5001. Correto, 5001, deixar para ativar aqui. Salvador, Oxenem 624, informação Serra, autorização para Aracaju. Oxenem 624, autorizado para Aracaju, via rota do plano de voo, nível 190. Fala da pista 10, curva esquerda, subida Conde. Transponder 0274, controle 120, decimal 80. Para Aracaju, setor 90, rota conforme a bola da pista 0, da ponte, o telefone 0274 e o controle 20 do final 224, portão é o 3. 224, correto, sempre para o chuveiro que está. Canal 72 autorizado Galeão, via rota do plano de voo nível 360. Decola da 10, curva à direita, saída Bael, Leda e Rumi. Transponder 5536, controle 1208. Correto, vivo check para a National Tag 5936. autorizado, paralelo 0 via 4341 em Índia. Ponto de espera 1895 a torre, ajuste no 018. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Coluna 723, autorizado descer para 2.000 pés. 2.000 no 723. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2774, cliente da Sierra. Autorização para Porto, seguro 1980. 1970, Alfa Juliette, portal 1980. Mano, o 1970, metade? Afirma, 1970, Alfa Juliette, portal 1980, até o final do resumo na posição. Alfa Juliette, 1980, vou 1970. Azul 2774, autorizado por seguro, via rota do ponto de voo, nível 1180. Decola da 1-0, curva direita, saída coral. Transponder o 0275, controle 1208. Autorizado por seguro, 1-0, via rota do ponto, decola 1-0, primeira curva direita, saída coral. 0275, transponder 1-0, decima 8, controle azul 2774. Correto, chama o pushback do 2774. Você toma um pequeno desvio à esquerda para desviar de um cômulo. Eu te falo quando estabilizado, vou na faixa 2-3. Tá, quando está estabilizado, na faixa 2-3. Boa noite, Rio 5972, só espere. Rio 5972, com rota radar na decolagem, para amigo de voo 360 via 610. Possibilidade válida? Após 2.000 pés, estou autorizado por 3 de letra. Após 3.000 letras, grato. Para a posição 1-1. É, total dela para 1-1. Estou 1-1-7-0. É 8, essa é a identificação, essa é via Mário para nível 050. Via Mário 050, por isso estava na proa de Duna ou Itap. Duna 723, completo, chame torre 1895. 2895, não sai 23. Plano 868, desconsidere via, autorizado em tanto. Está funcionando pelo azul. Boa noite, senhor, obrigado. Propósito 310, não sai 23. Federal 9973, curso de acionamento. Pela 9973, autorizado, curso de acionamento, Champagne. Azul 5001, no livro, curso de acionamento, Champagne. Livro, curso de acionamento, Champagne, 001. Azul 4959, está pronto para o flashback e o treinamento. Azul 4959, aguarda. Aguarda, Azul 4959. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, não presta certeza. Claro, táxi, federal 9973, são dois a bordo, 3 horas e 20, alternando ao Guarulhos. Tá 9973, táxi até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1018. Beleza, táxi, pátio 3, parte 1 em Índia, ponto de espera 1895, 1018, federal 9973. Azul 5001, tá pronto ataque, tá, CLD 90, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. 001, ataque tá autorizado até através da posição 62, abaixo através da 62, altímetro no 08. 18, até através da 62, ele passará lá. Ficou 001. Sano 60, Rio Circulado 72. 5972, chame Recife, na frequência 1.25.1, alterno 33.95. 251.395, bom trabalho. Controle Salvador, passarela 2224, boa noite. Passarela 2224, acena identificação, dessa via chegada Mari, para nível de voo 050. Identificou no ideal, desce via Mari, até o 050 autorizado, 2224. Boa noite, 68, autorizado e descida para 2000 pés, ajuste na 08, autorizado final do procedimento em aliança, que seu pistão 0, forma estabilizada. 68, tomarei estabilizado, ele aceitou aí, gol 18, 68, descendo para 2000. Ponto 001, não está autorizado, está o ponto de espera da 10, ponto de espera 1895, altímetro no 08. Ponto de espera 1895, 18. Data, azul 501. Gol no 723, após o embreada azul, ingresso Juliette, posição 10. Após o azul, ingresso Juliette, posição 10, no 723. Azul 4959, autorizado, feedback acionamento de Antec. Autorizado, feedback 4959. Utilizado, ganho decorável, aqui no 009, junto mais. Ainda fala, pista 10, federal 9973. 6224, aeronave já vai lembrar. Viu, Xana, 6224. Aqui, ó, aposto da aeroporto de 6224. Tá livre agora, já, Salvador, boa, azul 5301, pode esperar, pronto.